juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher, quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. É duro, é triste, é cruel a dor de uma saudade, quando se teve nas mãos a felicidade. Quanto fui tolo, confesso, isto é conto de fadas, é tapiação. O amor nunca existiu, é interesse, é ilusão. Comigo não, um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher, quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. Eu que sempre acreditei na possibilidade de ver passar este amor para a eternidade. Foi um sonho que feneceu, foi mais uma quimera que se desfez. Eu já fiz um juramento e não amo outra vez. Juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher, quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade.